cabeça pra sair do chão. Tá faltando um homem que presta pra namorar. Tá faltando um homem que presta pra me amar. Tá faltando um homem que presta pra me beijar. Tá faltando um homem, tá faltando um homem. Que não tem homem da cara, é muito homem. Só que chaveco querendo me revogar. Homem te manda se fundo, desaparece no mundo. E a gente fica vendo a mil no meio do mar. Tá faltando um homem. Tá faltando um homem que presta pra me amar. Tá faltando um homem que preste. Tá faltando um homem. Tá faltando um homem. Que não de homem da casa é tanto homem. Só me salvando querendo me evocar. Ô, mete mundo se fundo, desaparece no mundo. Eu quero ouvir a galera fazer comigo assim, ó. Homem galinha, e aí? Homem safado. Homem pilantra. Homem traíra. Vamos fazer um. E foram me levanta a mão, e foram me levanta a mão, e foram me levanta a mão. Passa o braço que não é não. E foram me, e foram me, e foram me levanta a mão. Passa o braço que não é não. Quem quer me levanta a mãozinha aí, levanta, levanta. Quem quer me levanta a mão, quem quer me levanta a mão, quem quer me levanta a mão. Passa o braço que não quer não. Quem quer uma assanhada, né? Quem quer me levanta, suiga a mão. Tá faltando um homem que preste pra namorar. Tá faltando um homem que preste pra me amar. Tá faltando um homem que preste pra me beijar. Tá faltando um homem, tá faltando um homem. Que não de homem tá caro, é tanto homem safado. Só me chave com querendo me rebocar. Promete mundo se fundo, desaparece no mundo. Chegou a hora da gente voltar a pagar. Homem galinha, homem safado. Homem cachorro. Fazer uma pesquisa popular. E foram me levantar. E foram me levantar a mão. E foram me levantar a mão. E foram me levantar. Você não é não, viu? E foram me levantar a mão. Passa o braço. As mulheres aqui são assanhadas, viu? É não. Quem quer me levantar a mão? Quem quer me levantar a mão?